Boa noite, ouvintes da Rádio Livre Capivara. Começa agora mais um Quarto dos Fundos, seu programa de auditório maravilhoso. Hoje a gente tá meio sem palmas, porque o auditório tá meio pequeno e só tem um microfone. Aí, ó. Aê, as palmas! É isso aí, isso aí. Estamos aqui nessa noite de quarta-feira. Tá chovendo? Não, não tá chovendo. É só o vento batendo nos coqueirais. Estamos na praia fazendo esse programa hoje, na praia. E comigo aqui no estúdio, eu sou Falácia, tá também o Sub, o grande Professor Pearson, Massacration e Jim Língua Cortada. É isso aí. Bom, é isso aí. Vocês querem falar alguma coisa inicial? Eu já posso partir para as minhas atividades do dia. Boa noite, ouvintes. Estamos aí mais num Quarto dos Infernos. Eu sou o Professor Pires, estou aqui para todos os... como que chama? A gente faz uma proposta para o outro, né, cara? Uma disputa, desafio, cara. São muitos desafios. Desafios filosóficos aqui nesse Quarto dos Infernos. Você que estiver ouvindo, meu, participe aí com a sua imaginação, cara. Só a gente que fala, mas você ouve e fala pra você mesmo também. Vamos lá, o que vai ser hoje, cara? Como é que vai ser? Boa noite. Cara, eu tenho uma proposta aqui já, tenho uma ideia na cabeça. Não sei por onde a gente pode começar. Mas é uma ideia que me veio baseado na intervenção do nosso último programa do Falácia, né, Falácia? Você começou com aquela questão sobre o direito, né? Qual que foi a questão? O que é o direito? Hã? Ah, o que é a justiça. Certo, muito bem. Então, eu andei dando uma pesquisada na internet e eu encontrei um discurso interessante aqui. Não sei se vocês conhecem o Alborguete. Grande Alborguete, cara. Ele inclusive fez uma homenagem à capivara em alguns, né, das suas brigas televisivas. Ele gritava assim, batia o pau nele: é uma capivara! Exato, cara. O cara é uma lenda do rádio brasileiro. E aí ele tem aqui um dos vários trechos, né, várias pérolas que ele tem aqui. Ele tem uma que ele fala sobre o direito. Aí eu vou botar então pra vocês aí essa fala do Alborguete. E aí depois eu gostaria que vocês comentassem em cima, se vocês concordam, se não, se discordam, por quê. Tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos ouvir então o nosso saudoso Borga. Direito do que as vítimas. E aí disseram, olha, nós vamos ter que rever o Código Penal Brasileiro. Agora, eu estou falando isso há 20 anos, o doutor Michalizzi, outros, o doutor Vandocir José dos Santos, a doutora Arlete, o doutor Mauro Cianelli, o doutor Mauro Viotto, tantos outros, doutor Viotto, tantos outros advogados, nós estamos debatendo, o Código Penal é arcaico, o Código Penal é nojento, o Código Penal é asqueroso, o Código Penal... é desgraçadamente uma arma para o bandido, tá? E dentro da Constituição Brasileira, lá dentro da Constituição Brasileira, diz o seguinte, que o bandido tem mais direito do que as nossas famílias. Hoje, quando se fala em bandido, todo mundo quer ir lá. Ah, vamos ver como é que está a comida dele. Vamos ver como é que ele dorme. Vamos lavar os pezinhos dele. Vamos jogar uma ervazinha. Tadinho deles. É Páscoa. Eles vão alcançar o reino do céu. Meu Deus do céu! Para de hipocrisia, Brasil! Para de hipocrisia, meu Deus! Chega, Brasil! Quando o bandido mata, alguém da sua família. Quando um bandido pega a tua esposa, tira a calcinha dela! Quantos bandidos entram dentro do teu carro, sequestram a tua família, matam a tua família? Tua família morre. Acabou. O bandido é preso. Ele vai tomar o café da manhã, vai almoçar, vai jantar. Se fizer frio, tem cobertor. Tem tudo, porque tem a Comissão dos Direitos Humanos para cuidar deles. Tá? Chega bem na minha cara. Eu não tenho medo de dar a cara para bater, não. Chega bem na minha cara. E agora, e as vítimas? A Comissão de Direitos Humanos ajuda as vítimas? Se preocupa com as vítimas? Hein? Falem para mim, pelo amor de Deus. Se preocupa com as vítimas? Hipócritas! Vocês são hipócritas. Hipócritas. Falsos moralistas. Que de dia dão uma de intelectual da massa, do povo. À noite tá de linho e tomando escote inglês ou escocês. Hipócritas. Se não gostou, danem-se! Danem-se! Danem-se! Eu não defendo o bandido. Eu defendo a família. A família, que é a base mais sólida deste país. Isso aí foi o bloco. Parece que o público da Capivara vibrou aqui com a fala do Alborguete, pelo amor de Deus. Gênio. Verdadeiro gênio, cara, da comunicação, bicho. O cara utiliza mesmo, meu, você viu o som, a capacidade, a intensidade da voz, como ele se dirige para nós. É muito fácil pegar alguém nesse discurso, hein, meu? O cara é bom. O cara é bom, sim, mas eu acho muito interessante, assim, na fala dele, a referência final, porque ele pega no coração, né? Ele fala, a família! Ele repete de novo, a família! Daí a pessoa fala, pô, família, isso aí é um negócio sagrado, né? Então, mas isso é uma coisa interessante também pra falar sobre, porque qual família que não tem um preso, cara? É, assim, eu acho que cada vez mais, porque ele né, você vê o argumento do cara, tá falando dos presos, né? E ele faz uma identificação dos presos com aqueles mais bárbaros, né? Que são os caras, meu, que você quer matar mesmo se ele influenciar na sua vida, matando alguém, algum ente querido, né? Então, meu, agora, vamos, eu acho que a maioria dos presos no Brasil, em outros países ocidentais, tá... Estão lá por causa do tráfico de drogas, né? Muitos furtos, muitos roubos, cara. Pessoa que pega alguma coisa no supermercado, cara. Pessoa que arranca seu, né? Arranca um colarzinho ali de alguém na rua, cara. Estão lá também, muitos. E daí tem a galera da pesada, né? Que que realmente... Agora, eu acho que não dá pra... Se todo mundo fosse como o Alborguete, já tinha tudo explodido, né? Não dá pra sustentar uma posição como essa, cara. Uma pergunta que eu faço pra vocês, cara. Bom, cara, eu acho complicado esse lance da... Não é fácil a vida de um preso, hein? Não. Eles não têm talquinho, eles não têm, meu... Na verdade, é uma vida... Eu não sei quando que ele tava falando isso, né? Até porque eu acho que essa distância de tempo do Alborguete falar pra hoje, cara... teve uma depauperamento, cara, do sistema prisional, né, cara? Talvez. Não sei, ou ficou mais evidente também. Porque as situações são horríveis, cara. Eu acho que ficou mais evidente, sim. Eu acho que... ocorreu muita coisa nesses últimos tempos, com... Desde internet, a mídia se multiplicou, muita coisa apareceu a mais, e no fim das contas, é muito difícil falar isso de fora, né? Eu não acho que houve um depauperamento do sistema prisional. Eu acho que, no fim das contas, eu acho que a gente conseguiu se segurar uma barra pesada, que é, por exemplo, a ideia de privatizar e tal, presídios, e com a privatização... pôr a galera pra trabalhar, que é trabalho escravo, né? O cara trabalha pra caramba pra ganhar 5 centavos por hora, qualquer coisa do tipo. Que é, na verdade, um momento que o cara faz alguma coisa diferente lá dentro, né? O problema é que, se existe isso, alguém tá ganhando dinheiro com esse trabalho escravo, e daí vão querer colocar mais gente pra dentro sem parar. É um problema, eu acho que tem a ver, tem uma ligação esse problema da justiça. Existe uma lógica, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma relação com o problema do manicômio, né? O manicômio também, por muito tempo, teve essa lógica de enfia a galera pra dentro que dá dinheiro, né? Mas o que eu acho complicado, assim, desse discurso do Alborguete, assim, que a gente escuta até hoje, né? É que eles não deixam claro qual que é o plano dele, então, né? Então, quer dizer... Então, é aí que eu quero chegar, né? Então, eles querem o quê? Que um presidiário, né? Ele não coma, não tenha 3 refeições, não faça nada. Se ele tiver frio, ele não vai ter o cobertor, que era isso uma das reclamações dele. Então, no final, é isso, né? A pena de morte é uma lei do olho por olho, dele por dente, sei lá... mas eles não deixam explícito, assim, né? Eles não defendem um projeto, eles simplesmente questionam o como tá, mas eles não falam matem, né? Porque isso talvez até desclassificaria o próprio discurso dessa direita ultra-reaça, assim. Então, por exemplo, hoje, a diminuição da idade penal, que é uma coisa muito mais latente, talvez, para a nossa geração do que para o Alborguete, né? Para ele, eu acho que era... Robô mata, né? Uma coisa do gênero, ou mata, estuprou, mata, ou qualquer coisa do gênero. Mas ele não defende um projeto, né? Acho que o projeto, ele fica implícito. E essa e a questão pra mim não é a morte em si, mas é esse projeto implícito, assim, de nunca deixar tão claro as suas intenções. A direita nunca deixa claras as suas intenções e o que quer, então. Então quer o quê? Estatização de tudo? Quer o quê? Só a iniciativa privada talvez, ter direitos, enfim. Talvez repetir o que os nazistas fizeram com os judeus, né? Agora, quando ele chama, né, as pessoas que discordam, que vão criticar, né, que vão bater nele, vão bater nessa posição dele, de hipócritas, vocês se sentiram, de alguma forma, atingidos por isso? Vocês pensaram, porra, será que eu sou hipócrita? Será que lá no fundo... eu concordo com alguma coisa que esse imbecil tá falando? Eu acho que uma coisa é você se sentir hipócrita, outra é você concordar com partes do que o discurso de que uma pessoa tá fazendo. Você se sentiu hipócrita? Fala. Não, não me senti em nenhum momento. Eu acredito assim, o discurso dele tem partes, é lógico, que vão ser verdade. Pô, quem nunca pensa que, pô, se vier um assaltante matar a minha mãe, matar meu irmão, meu primo, meu filho... E seja quem for, meu, seja meus amigos, cara, meus capivaras e tal, eu vou ficar mal, cara. Eu vou ficar puto, entendeu? Eu acho que tem a... acho que daí vem a ideia da justiça. A justiça vem justamente pra conseguir fazer com que essas pessoas consigam conviver sem virar um todos contra todos, sabe? Que todo mundo ande com uma arma na cintura, eu não gostei, pau, eu passo o cara. É... o sentimento de justiça, ele vem junto. Existe, eu acho que essa ideia, o sentimento de justiça. Eu acho que a gente não pode... ah, não, eu sou isento desse sentimento. Se alguém fizer mal pra alguém que eu gosto, eu não vou ter uma reação bruta. Não vou ter uma reação, sei lá, de querer vingança. É, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Do sistema jurídico, cara. Que a gente tenta... o Estado, né, ele assume a sua vontade de vingança, basicamente, né? É, você quer ver, através desse terceiro, cara, uma redenção, né, cara, das suas dores, cara. É um problema complicado. É um problema complicado. Porque, meu, né, quando você leva o plano pessoal, você tem vontade de matar o cara. Você tem vontade de torturar o cara, se ele fez o pior pra, né, pra sua vida. E o Estado não pode fazer isso, cara. Ele faz, né? Faz. Bom, então talvez até possa, eu não sei, cara. Porque faz, né? É uma abstração muito louca, né? A gente tentar passar esses sentimentos pessoais pra uma outra ordem, né, que vai analisar o caso friamente em cima de normas gerais, né? Talvez a gente não quer se submeter a isso, cara, na nossa vingança, cara. Então, assim, cara, eu acho que ainda existe o espaço da vingança, né? Você pode ir lá também. É, a gente tá cheio de dores na vida, cara. Você pode, né, se quiser ir com a sua arma e matar, só que você não pode exigir do Estado que ele faça isso, cara. Eu acho, né? Enquanto noção de construção de um Estado, cara. Mas eu acho interessante, assim, como no livro da República do Platão, né? Que é o livro que ele. Que é a obra que ele se debruça sobre a justiça. E o primeiro livro, o primeiro diálogo que ele tem. É perguntado, né, sobre a justiça, e a primeira resposta que ele... uma das primeiras respostas que ele recebe é: a justiça é quando... é, a justiça, uma das definições que é dado por um dos interlocutores de Sócrates, é o bem, é o mais forte agindo sobre o mais fraco. Essa é a noção de justiça. Então, é sempre a justiça do mais forte em cima da justiça do mais fraco, né? E essa pergunta tem 3 mil anos, né? Esse livro deve ter mais ou menos por aí. E é incrível como até hoje, né, esse tipo de questionamento ele não foi superado, né? Então, eu, de fato, Massacration, né, não acredito na justiça. Eu acho que isso é uma bela de uma falácia. Mas que, ao mesmo tempo, ela funciona muito bem em alguns espaços e em outros não, né? Então, conto até um caso muito real, assim, de um amigo que morava num condomínio, enfim... Daí entraram alguns ladrões na casa dele e só tava a irmã dele. Daí os ladrões deram uma apavorada, não sei o quê. Fizeram ela tirar a roupa, deram umas apalpadas, não chegou a ter penetração, enfim. Mas daí depois a polícia foi atrás, conseguiu prender a quadrilha, enfim, os bandidos, como diz o Alborguete. E a família dele fez uma vaquinha, deu uma grana pro policial e falou: mata esse cara. E esse cara foi morto dentro do presídio... sobre condições suspeitas, mas foda-se, né? Ninguém foi atrás pra saber o que aconteceu, como o cara morreu, mas ele foi assassinado a mando dessa família, né? Então, é uma família de aquisição, uma família rica, tal, enfim. Então, é mais uma vez isso, né? É o mais forte, nesse caso, economicamente evidente, sobre o mais fraco, né? Eles que acabam ditando quem deve viver e quem deve morrer, ou quem deve estar preso, quem não deve estar preso, né? Então, em outras escalas, a gente sabe o quanto filhinhos de papai, como o filho do Wake Batista, o Thor, né? O cara atropelou um ciclista, ele tinha 17 anos, numa Ferrari, sei lá, num puta carrão do caralho. E a justiça simplesmente disse que ele foi inocentado do crime. Ele nem tinha carta pra dirigir. Ele foi inocentado do crime do assassinato do ciclista. Evidente, porque o cara tinha grana, né? É óbvio, assim, né? Ou então, mais um caso de ciclista, né? Como aquele... Teve um ato uma vez em Porto Alegre dos ciclistas no meio da rua e tal. Passou um filho de uma puta milionário de carrão. Ele avançou em cima dos ciclistas, atropelou, sei lá, uns 10 ciclistas. E a justiça, os advogados dele alegou legítima defesa. Porque os ciclistas, entre aspas, estavam ameaçando, né, o direito de ir e vir dele. Então é esse tipo de coisa que me faz desacreditar da justiça em todos os aspectos, né? Nesse sentido, então, você concorda com o Alborguete? Não, de forma alguma, acho que... Não, porque momento... ele também desacredita da justiça, né? Ele tá dando uma bela satirizada, assim, né? Ele fala, tudo isso é uma grande mentira, né? Uma grande... E começa o discurso dele falando isso, né? Ele esculhamba com o nosso Código Penal, com tudo, né? Ele não bota a mínima fé naquilo, né? É que a justiça, daí nesse caso, a justiça que o Alborguete quer, né? É a justiça do cara que estuprou, matou, sei lá, E a gente sabe que os crimes, principalmente, que foram citados pelo Alborguete, me pareceu, evidentemente, que ele tava falando... Latrocínio, das camadas mais pobres da população, né? Ele não acredita que um pobre, preto, favelado, fudido, que roubou alguém e acabou matando... deveria ter um cobertor, né? Eu acho que é esse tipo de justiça que ele não acredita. Eu concordo com você, mas você é um segundo ponto que eu queria tocar mesmo, que me fugiu da cabeça e você retomou, que é esse, né? No final das contas, sempre me parece nesse discurso uma briga de classe, né? O preso, por exemplo, né? É uma coisa louca, que pode gerar contradições, cara. Né, pode ter comigo, mas geralmente, mesmo presos, esses bandidos mais brutais estão na classe mais miserável, né? Existe uma relação ali de você, enfim. Eu acho que a vida, né, da classe mais pobre, cara, gera mais elementos para uma pessoa, né? Primeiro, não acreditar mesmo na sociedade, né? No conceito de civilização, véio. Você bota isso pro, né? Ter muitas dores, muitos processos de traumatização nessa vida, cara, que, meu, né? E não ter nada para perder também, cara. Tipo, velho, quando você vai, daí você vai para a vida do crime, assim, cara. Você vira o demônio mesmo. Tipo, a sociedade te vê, meu, como bicho, você vira bicho, né, velho? Então, meu, acho que não tem... sem nenhum julgamento moral, assim, cara. É um problema. Então, no final das contas, cara... me sinto hipócrita com a acusação do Alborguete, cara. Eu não sei se eu tô muito bem civilizado, cara, né? Se o processo de civilização se introjetou tão bem dentro de mim, cara, que eu não me sinto mesmo. Talvez seja um processo de racionalização, cara, que eu acho que quando você gera esse tipo, se você dá voz a esse tipo de discurso, de prática, cara, a coisa não volta bem, nem pra você mesmo, né? Se você gera, velho, né? Vamos dar um exemplo bem mundial e contemporâneo. As atuações militares do exército norte-americano no Oriente Médio, né, cara? Cara, violência gera violência. Se você agir dessa forma, cara, alguma forma vai voltar pra você, cara. Tudo bem, você pode. De repente tem pessoas mais aptas pra violência que querem viver essa vida, né? Eu não quero, né? Quando eu penso no outro, na construção da sua vida cotidiana, da sociedade, cara, eu prefiro pensar que se eu tenho poder, né, enquanto grupo, enquanto classe, de prender uma pessoa, cara, em vez de torturá-la, cara, é isso que deve ser feito, assim. E acredito nos ensinamentos cristãos, talvez. Eu gostaria de uma cadeia, cara, que desse oportunidade para essas pessoas, entendeu? Assim, engolir mesmo, cara, a nossa dor, velho, talvez é uma forma mesmo. Se durante a vida, né, isso daí explode, cara, e eu quero matar um cara, pode ser que vai acontecer isso de forma pontual, cara. Já tive vontade de matar pessoas, cara. Mas pensando numa... racionalizando sobre o problema, cara, a gente não pode ter esse tipo, né? Sendo mais maduro, digamos assim, mais adultos, cara, a gente não pode ter esse tipo de posicionamento, né? Obrigado. Para que eu possa me alcançar. Muito bem, olha, vocês foram muito bem. Confesso que eu falei, pô, acho que tô pegando pesado, vou pegar pesado com os meninos. Mas, vai lá, fala aí, mano. Falasse. Não, eu queria só fazer uma colocação, assim, a fala do Massacration me inspirou. Eu acho que eu nunca li o livro da República inteiro, eu li uma parte que fala da alegoria da caverna, só um capítulozinho, e o começo, uns dois capítulos, que é a introdução. Mas tem esse diálogo que fala sobre a justiça, assim, o que me pesa, conhecendo outras obras, assim, do Platão, é porque ele tá procurando por um universal, sabe? O que seja justo para toda criatura humana, para todo mundo, entendeu? E eu vejo, em alguns momentos, mesmo os movimentos, não sei se dá para chamar de movimento, mas vegetarianos falando, não, a gente tem que expandir isso, tem que ser mais universal ainda, eu tenho que pensar nos direitos dos animais e tal. Mas enfim, o que eu quero dizer com essa ideia de universal é que parece que ninguém tá muito ligado na ideia de vamos fazer essa porra funcionar para todo mundo. Não, vai funcionar para mim e para minha família. E com isso vem um discurso que daí eu chamo de hipócrita, que muitas vezes eu coloquei a questão para as pessoas, falar, olha, e se fosse o seu filho que tivesse cometido um crime tal como esse? Você não sabe o que seu filho vai fazer. Ele pode ser um cara super legal e tal, mas uma hora ou outra ele pode surtar e te surpreender, estuprar alguém e matar alguém e começar, sei lá, meu, a cometer atos criminosos que a sociedade não aprova, e você vai querer que ele tenha o mesmo tratamento que as pessoas estão recebendo agora. Eu não quero ter o mesmo tratamento que as pessoas estão recebendo agora. Quero que elas recebam melhor, porque qualquer pessoa pode acabar fazendo uma merda um dia, entendeu? E as pessoas, eu já joguei esse argumento, as pessoas dizem, não, meu filho não, a minha família nunca, eu nunca. Cara, esse eu nunca tá acontecendo direto, sabe? Eu acho que isso é hipócrita, pra mim, ele é hipócrita, porque ele não tá querendo aceitar o universal da justiça. É isso que eu tenho pra falar. Interessante, muito bem, Falasse. Eu quis trazer, na verdade, esse áudio porque, né, a gente teve recentemente aquela manifestação em São Paulo pedindo, né, intervenção militar, enfim, uma coisa meio proto-fascista, assim. O Alborguete, se estivesse vivo, talvez estivesse lá com eles. E, ao mesmo tempo, ele é um gênio, né? O cara, ele manda muito bem, né? E ele fez muito sucesso. Agora, se ele tivesse ouvindo aqui nessa conversa, provavelmente ele falaria isso aqui pra gente, ó. Que muita gente peidou pra muzenga, tinha nego mijando pelo dedão do pé, todo mundo pinoteou, né? Né, PGzinho? Entendeu? Então aí todo mundo, pato pinotinho do Brasil, esse bando de comunistas, você viu? Ó, falando nisso em comuna, boa tarde aos comunas. Puta que eu pariu, hein, meu cara? Desculpa o palavrão. Puta que pariu. Mano, puta que eu pariu. Essa China, eu vou te contar, hein, malandro? Pegaram dois japa lá, dois jornalistas que foram fazer uma matéria, a Globo não pode nem se aproximar dos negócios. Eu estava vendo uma matéria da equipe de jornalismo da Rede Globo, os caras têm que ficar distante da Rede TV, da Bandeirantes, como é que chama? Da Record. Todo mundo tem que ficar distante, cara. Agora, os dois japoneses, jornalistas, são repórteres, eles foram fazer uma filmagem de um atentado que houve ontem. Cara, a polícia comunista! Comunista! A polícia vermelha! Senta aqui, bando de canalha! Que deixaram os dois japonesinhos mais quebrados do que arroz de terceira. Tiveram que embarcar os dois japoneses, foram socorridos e levaram para o Japão. E ontem o regime comunista da China deu uma nota dessa maneira. Ó, lamentamos o que aconteceu, etc. Se eles quiserem vir para cá novamente, nós damos um hospital de primeiro mundo para eles. Ainda damos comida, arroz, feijão, lagarto, peixinho, aranha, chato, cozidinho, chano, o que eles quiserem para comer. Você acha que os japoneses vão voltar para lá? Ah, nunca mais, hein? Nunca mais. Ó, mamão, malandragem. Ó, pelo amor de Deus, isso é o comunismo! Esse é o país da pirataria! Eu não sei, é impressionante a salada mista que esse cara faz, assim, né? Chamar a polícia de comunista, né? Uma coisa... Eu não sei, ele era o quê? Década de 80, 90, né? Puta que eu pariu. 2008? Aconteceu na China. Então ele tava da polícia comunista, polícia chinesa. Como que é a polícia nos países comunistas? É impressionante, né? A mentalidade mesmo, assim, de não perceber que o comunismo ele é do exército, assim, né? Sinto muitos comunistas que estão nos ouvindo. Mas o comunismo ele só é possível a partir da força militar, né? Leiam, como é que é? Do Trotsky, O Estado é a Revolução? Não. Não, a história, como é que é? Ele conta, ele faz um papel de historiador e conta como aconteceu a Revolução Soviética e tal. E o Trotsky era o líder do exército, né? Então tem todo esse lance, mesmo você pensar o Fidel Castro, sei lá, pensar... O Gotchab, isso aqui é uma puta de uma relação com o exército. Bom, enfim, né? Mas é muito salada mista, assim, o cara, né? Mais bizarro é porque a polícia comunista fez exatamente o que ele queria que fosse feito aqui. Exatamente. Só que foi lá. Entendeu? É que, na verdade, as vítimas não foram... Foram os japoneses da Rede Globo. Tudo bem. Como, né, nossos argumentos mesmo se embaralham, né, cara? Como assim a razão passa longe, né, cara? Porque realmente isso, quando você consegue, velho, fazer um link como esse, você percebe, cara, que você usa seus argumentos para o que você bem quiser, simplesmente para embasar uma vontade, cara, pontual sobre alguma coisa, né? Eu acho que, bom, eu acho que é bom a gente ser capaz de ser atento a isso, mas não é possível, né, que a nossa capacidade de fala, cara, possa agir dessa forma, cara. Ela não pode ser legitimada assim, cara. Porque senão vira esses daí, é salada, cara. Você fala sobre qualquer coisa usando falácias, né, usando... Não pode, eu acho que a estrutura racional, cara, né, de conceitos, cara, ela faz parte da nossa vida e deve ser levada a sério, cara. Não que eu estruturei alguma coisa aqui, cara, desculpa a confusão. Não, cara, olha, eu sinceramente, quando o professor Pearson falou, a razão passa longe... Foi um momento que eu pensei bem e falei, eu não falo mais sobre esse assunto, sinceramente. Eu saio dessa discussão porque eu acho que o mundo da vida é uma falácia, assim, a gente só anda no plano da falácia, entendeu? Então eu sinceramente me retiro desse assunto. Se vocês quiserem que eu volte, é sobre outro assunto. Pô, gente, você vê, a gente nos outros programas manteve a linha, a gente trouxe a mais alta e pura filosofia alemã e francesa. Dessa vez eu resolvi trazer um pouco da baixa filosofia tupiniquim aqui, causou uma crise. Mas ó, vamos fazer assim, então vamos botar outro. Eu separei um som também, né, para contrabalancear um pouco com o Borghetti aqui, e aí a gente volta, deixar os nossos ouvintes curtindo um pouquinho. É uma música dos Novos Baianos, chama-se Caia na Estrada e Perigas Ver. Subi, qual é a relação dessa música com o tema proposto, cara? É uma relação de antagonismo. A ideia foi um pouco brincar com os extremos, vamos dizer. Aí, então eu quis trazer um discurso extremo para um lado e um discurso extremo para um outro, completamente diferente, e brincar um pouco com o nosso cérebro, ver o que ele acha das proposições feitas por cada um. Mais ou menos isso. E aí, quem se habilita aí a continuar a brincadeira? Posso propor um tema? Bom, meu tema que eu queria propor é o seguinte, é sobre sexo. É o seguinte... o tema é... Primeiro eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a Rádio Capivara. Beijo grego. E dizer o seguinte, eu tô lendo um livro muito interessante, assim, que tá me inspirando bastante. É um livro do Marquês de Sade. Isso. Eu vou contar um pouquinho da história do livro, daí eu chego no tema que eu queria falar, é rápido. Bom, o livro chama a filosofia no quarto, uma coisa assim. E é uma história, um diálogo, na verdade, entre um cara, ele tem lá seus 30 anos, uma senhora e uma menininha de uns 15, 16 anos. O negócio é que essa menininha, Eugenia, ela chegou na casa dessa senhora para tomar umas lições sobre sexo. Ela queria aprender sobre sexo e foi até a casa dessa senhora. Chegando lá, tava esse outro cara, o Alfonso, um nome assim. E... Bom, essa senhora vai instruir essa Eugenie sobre todas as matérias do sexo, ensinar pra ela como que faz, como que não faz, o melhor jeito. A menina não é virgem, mas ela tá aprendendo, assim, o melhor do sexo, como aproveitar o sexo da melhor maneira possível na vida. Isso na vida como um todo. Então eles primeiro começam com uma aula prática. Eles se comem, se chupam, é uma maravilha, você se excita lindamente lendo o livro. E daí, chega um momento que eles começam a discutir. E nesse momento que eles começam a discutir, o cara, o Alfonso e a senhora defendem para a Eugenie e ela tem uma resistência para aceitar a seguinte ideia. Eu queria saber de vocês, tem um pouco a ver, eu acho, com a questão anterior, mas vai para o âmbito do sexo, que é... Eles defendem que não importa como, não importa quando, o ser humano ele tem que privilegiar o sexo na vida em detrimento de outros direitos, de outras coisas, porque é um momento relativamente curto no período da vida total de um ser humano que ele pode aproveitar lindamente do sexo. E o grande lance é que eles se perguntam, bom, se a gente pode aproveitar do sexo dessa maneira, então como fica, por exemplo, o sexo de um cara mais velho com uma mulher mais nova, ou de uma mulher mais velha com alguém mais novo? E eles estão pensando, sei lá, um cara de seus 25 anos faz sexo com uma menina de 13. Pode isso? Bom, na nossa sociedade não pode, mas ele defende que pode. Se as duas pessoas, se for feito a coisa com delicadeza, com amor e com o beijinho e todas as coisas que o romance precisa, não tem problema. Você não pode zoar com a cara da outra pessoa, seja uma criança, sexo masculino ou feminino. Além deles, avançam mais um pouquinho e vão falar, não, também pode o pai com a filha, a mãe com o filho, pode tudo, o importante é ser legal. Eu deixo fazer a conexão disso que você estava falando com aquilo que a gente estava falando, que eu não entendi como você fez, mas na minha cabeça que foi feito uma, quando eu era estudante de direito, cara, eu lembro de um caso desse, que foi julgado, uma professora falando, de um julgamento de um homem que contratou uma prostituta que era menor de idade, fez sexo e no julgamento, né, na sentença, o juiz decidiu que realmente a menina era muito experiente, cara. Quem estava ali com uma certa ingenuidade era o cara, tá ligado? Ele foi absolvido, né? Mais uma vez, né? Essa embaralha, assim, né? Essa noção de uma classe superior que tem poder, que tem dinheiro, cara. Geralmente essa, né? A lei não se aplica jamais de forma igualitária, né? O negro, o pobre. Aliás, teve essa semana um caso desse, de um rapaz que levou três garotas. Eu estava assistindo a televisão, nos meus breves momentos que eu assisto televisão, e estava naqueles programas Alborguete de hoje, né? Mostra o rapaz que levou uma menina, acho que levou três meninas de 13 anos para casa dele, fez sexo com uma delas. E ele parecia ser muito sincero, engraçado, assim, né? A mulher, a apresentadora, metendo o pau nele, mostrando a imagem dele. Ele falando, sim, eu fiz isso. Ele algemado na delegacia e falando sem nenhum... Ele realmente não deve saber, não conhecer muito bem a lei, porque ele estava se incriminando nesse momento perante essa norma, né? Porque ele fala assim, eu fiz sexo com uma delas, mas você está me perguntando se não foi consensual, cara? Né? Porque a nossa norma jurídica determina que garota, se você fizer sexo com uma garota de menor de 14 anos, é estupro consumido, né? Estupro presumido. Não importa se ela quer, se ela não quer, se ela estava cheia de tesão, se ela te enganou, cara, você cometeu esse crime. O que? Puta, bom, é um problema, né? Não sei, é difícil. Porque, bom, eu fico aqui com a minha palavra. Olha, Falácio, você colocou a posição aí do livro. É uma coisa que eu penso já faz um tempo também. E, cara, a princípio eu concordo com a posição do Marquês de Sade. Eu acho que a nossa sexualidade, né? E aí, se a gente não aceitar isso, então a gente vai desmentir, então, que o Freud, boa parte do que o Freud... Né, do que os estudos dele revelam, que meu, a nossa sexualidade ela começa a aflorar muito cedo ainda na gente. Né? E eu estava até tentando lembrar disso esses dias, uma conversa que eu estava tendo com uns amigos, tipo, da primeira pessoa que eu desejei sexualmente, eu tinha, sei lá, 10, menos até 7, 8 anos, que eu tinha sonhos eróticos e tal com essa menina. Até lembro o nome dela, chamava Adriana. Se ela estiver nos ouvindo, né? Ela estudava no Colégio São Sabas. E, cara, é isso, quer dizer, em que medida a gente tem direito ao sexo, né? Quem vai legislar sobre isso, né? É o Estado que tem que legislar sobre o nosso sexo? Eu não consigo admitir isso, Falácia. Eu não consigo defender essa ideia de que o Estado é responsável por gerir o nosso sexo e a nossa sexualidade, né? Embora isso aconteça a todo momento, né? Vamos pensar, por exemplo, né? Você estava falando de educação sexual, né? Da mais autêntica educação sexual, vamos dizer. Meu, o que é a educação sexual promovida pelo Estado hoje, cara? Malemar fala-se mal e porcamente dos aparelhos reprodutores masculino e feminino na aula de biologia. Quer dizer, é uma discussão muito rasa, muito ruim, muito mal feita, sabe? Não serve pra nada. Serve pra quê? Pra reafirmar a heteronormatividade? Pra dizer que ser heterossexual é a coisa natural que você tem que fazer pra conseguir reproduzir, constituir sua família. Quer dizer, é um absurdo, tá ligado? Por outro lado, o contrário disso é inaceitável no mundo que a gente vive hoje. Pensa um professor, por exemplo, fazendo um exercício em sala de aula e problematizando, né, toda a nossa construção sexual. Né? Como que a gente foi fabricado, né? Construído, como nossa identidade sexual foi sendo construída socialmente, culturalmente, historicamente, né? Para que a gente atinja determinados objetivos, haja de determinadas formas, né? Porque, meu, você problematizar isso, né? Se as pessoas conseguirem fazer essa dobra, problematizar essa própria construção delas mesmas, né? Cara, você tá mexendo no chão que a galera pisa, tá ligado? Para um heterossexual, isso é uma coisa que passa muito longe. O cara nunca vai se problematizar sobre isso. Agora, uma pessoa que é homossexual, por exemplo, ele se vê obrigado, porque ele é diferente, ele tá fora da norma. Ele não conseguiu ser normalizado, né, cara? Ele é menino e gosta de menino. Só que... a escola não consegue absorver esse cara, ela não consegue dar conta desse cara, porque esse cara escapa do caminho que estava traçado para ele, né? Ele não vai conseguir nunca, então ele vira um marginal. Posso... Vai lá. Vou dar uma sugestão para os professores, assim, eu não sou especialista no assunto, mas também não pode bater. Geral, pode acontecer de você querer, né, fazer revolução. Massagem, dança em sala de aula, cara. O toque do corpo das crianças, calor. Entende? Não, eu falo isso por uma experiência que eu passei realmente, cara, de fazer oficinas para uma molecada, cara. E ser proposto isso, né? De se tocar, de se brincar com o corpo, de, né, seu corpo entrando no meio do corpo do outro, cara. E muitas crianças, cara, elas não conseguirem fazer isso mesmo, tá ligado? A hora que, meu, você, tipo, isso é, eu tô falando de crianças assim, de 12, 11, 13 anos, que já tá, cara, elas já percebem o toque com, né, já tem uma barreira muito grande, cara. Você não pode, cara. Você não pode vivenciar isso. Né? Uma brincadeira que está sendo feita com o corpo seu e do outro, cara. Não pode ser vivenciada, cara. E, né, o sexo se transforma numa espécie de domínio, né? De domínio de construção mesmo, assim. A família até, né, cara? Seu corpo, o prazer que existe dentro de você, cara, como que ele vai se realizar nesse mundo, cara? Existe toda, né? Não é só o estado, né? O estado chega ali, né, na sua hierarquia, mas existe toda uma construção, cara, cultural, social, linguística, que vai te assim, dá um foco aí pro esse seu desejo, né? Você vai ser forjado nisso. Agora, é bom. Então, dança. É só uma sugestão, assim, para professores. Danças e massagens entre crianças. Mas voltando ao Marquês de Sade, né? De repente é isso, né? O tal do consenso, né, entre duas pessoas... independente do sexo, não, independente da idade, talvez, me parece que é o caminho óbvio, assim, né, do prazer. Talvez o Alborguete, mais uma vez, com seu pau violento, talvez me batesse na cabeça, né? Ou recentemente o Levi Fidelix, esses caras, eles são totalmente contrários a esse tipo de estímulo, né? Mas o consenso, né? Mas talvez a gente caia no problema do consenso, né? O que é entre um homem e uma mulher, o que é entre duas mulheres, dois homens, um consenso para um ato prazeroso, né? Será que uma criança, né, de 9 anos, ela tem a capacidade de decidir consensualmente com uma outra, com outro qualquer que se possa fazer o sexo, né? Então, mas eu acredito que esse tipo de barreira a gente está rompendo hoje em dia. Eu acredito seriamente, assim, de que a própria sexualidade, ela vai ser, ela está sendo, né, culturalmente, não superada, né? Mas hoje em dia eu acho que a gente tem uma liberdade sexual absolutamente maior, muito maior do que há 30 anos atrás, que há 30 anos atrás era muito maior do que há 30 anos atrás daquele 30 anos. Então, não sei, talvez a gente, como sociedade, como um monte de macacos andando juntos, né, legislando juntos, algumas coisas estão sendo, de certa forma, atingidas, assim, de liberdades individuais, né? E falando sobre liberdades individuais, né, eu acho que é bem isso, assim, entre quatro paredes, né, ou talvez a sexualidade ela flora e gera todos os seus problemas quando ela é fora das quatro paredes. Mas dentro das quatro paredes, se você está consensualmente com outro indivíduo, e consensualmente vocês decidem fazer qualquer tipo de ato libidinoso, desde regiões erógenas não permitidas pelo catolicismo ou alguns tipos de atos, né? E é consensual, né? A partir do momento, sei lá, 18 anos, vamos dizer que com 18 anos as pessoas são capazes de decidir sobre sua própria vida, sobre sua própria sexualidade, seus próprios buracos, né? Me parece que o Marquês de Sade é bastante esperto, né? Mesmo sendo há 300 anos atrás, né? Ele diz, porra, estou eu, uma tiazona, uma menininha, e nós consensualmente vamos se comer e se chupar e se esfregar, ué, aparentemente não há problemas, né? Acho que me parece que o problema é a opinião pública, né? A coisa pública, você fazer isso numa praça, você se entregar, mas ao mesmo tempo volta ao problema do consensual, né? A partir de que idade uma pessoa pode dizer, não, hoje eu tenho 12 anos e eu quero fazer sexo com aquilo, aquele, ou... Essa questão da idade é uma coisa impressionante, né, o Massacration? Tipo, realmente, parece como faltam instrumentos, né, pra nós humanos, cara, pra tentar lidar com os nossos problemas, cara. O cara queria comer o porco? O senhor K queria comer o porco. Bom, como eu tava dizendo, como faltam instrumentos, cara, que é isso? De repente, 18 anos, você está apto a responder pelos seus... Né? Como a gente enxerga? E é uma coisa louca, assim, você para pensar, cara, a gente realmente muda de status, cara, por uma data, né? Por um momento, assim, cara, que é muito... Puta que pariu, né? Muito pequeno, né? Frente ao que você pode significar uma idade, mas é assim que a gente lida, cara. É, lembrando, eu tô lembrando desse caso do rapaz que transou com a menina de 13 anos. Parece que ele tinha 19 ou 20 anos. Ou seja, 7 anos mais velho que a menina. Eu já fiz isso antes, né? Só que é bom, a menina não tinha 14 anos, então. Tá valendo, mas 7 anos, cara. Depois que você tem 22, desculpa, você pode dar pra... Eu fiquei com uma menina de 11 anos, cara. Ô louco, fala. Eu tinha 12. Ô louco, cara. Daí, aí, né? Quem que tem que ser... Isso é uma pergunta... Quem é o culpado aí nessa situação? É ela? É você? São os pais? É o desejo. O culpado é o desejo, né, cara? Você sabe que tem... algumas associações no mundo aí que defendem, né, o direito das crianças e dos adultos também, obviamente, manterem relações sexuais entre si. Né? Eles não usam o termo pedófilo, eles usam outro conceito que agora eu procurei aqui na internet e não consegui encontrar, mas eles defendem, né, essa possibilidade do sexo consensual, de um sexo que seja... produtivo, vamos dizer, interessante. Sim. Não, para né? Ambas as partes. Daí, né? daí a mente com pensamento ruim já imagina o cara arrombando a menina. Não, não é isso, né? Eu acho que não é isso. Tudo que é feito com bom senso, cara. Exato. Né? É assim, um contato com o corpo, cara. Né? Cara, pode parecer muito estranho pra gente, né? Uma vez aconteceu aqui no Brasil. Um casal de estrangeiros europeus começaram a acariciar uma menina na praia e a galera ficou. Quase bateram neles e tal. Eles foram. Eu acho que isso é uma coisa, o problema, né, daquilo que a gente estava falando do Platão, né, de querer uma coisa, né, certos parâmetros que sejam universais, que valham para todos, é que isso seria uma coisa praticamente ahistórica. Né, se a gente pensar nessa relação entre adultos e crianças, na relação sexual entre adultos e crianças, ela nem sempre ela foi vista com maus olhos, mesmo na cultura ocidental. É só a gente lembrar que, meu, as nossas avós casavam com 14, 13 anos de idade. Minha bisavó casou com homens muito mais velhos. 13 anos. Com um homem de 50 anos. Exato. Foi assim que eu fui formado. Desde que a coisa fosse, feita na igreja, podia, entendeu? A sacanagem batido. Casou, o padre falou amém. A sacanagem estava liberada em casa. E eu acho que meu bisavô foi sacana, meu. Diz que só pra dar um relato, assim, da nossa história, cara. Foram pra noite de núpcias, a mãe dela do lado de fora da porta. Ela deixou o ursinho dela com a mãe e entrou no quarto. Volta e meia, meu bisavô saía do quarto, conversava com ela, tá chorando. Ela ia lá e conversava com a filha, dava uma assistência, cara. E assim foi a noite de núpcias dos meus bisavós, cara. Eu acho isso uma falta de bom senso, pensando hoje, não precisa, né? Eu acho uma falta de bom senso. Bom, foi uma ruptura muito grande, muito, né? Grande. E a gente não sabe até que ponto a sua bisavó tava querendo também, entendeu? Não, o próprio bisavô, cara, né? É uma situação, cara, você vê, tipo, ninguém tá ali agindo com maldade, né? Sim. Né, a coisa, quem sabe, né? A coisa acontecia assim. Mas hoje, né, acho que existe desenvolvimento do nosso, né, da emancipação da mulher, do nosso conhecimento científico sobre o nosso corpo, da sensibilidade até, eu acho, com a nossa alma. Eu acho que existe uma evolução com isso, que a gente percebeu o que, que pode ser possível dentro do sexo sem agressão, sem trauma, né, a psicologia. Grande desenvolvimento do nosso pensamento, né, cara? Os pensamentos da psicologia que trouxe aí, desde Freud antes, cara. Só que ao mesmo tempo a gente vive essas barreiras. Não sei. Eu acho que podia sim, meu. Né? O problema é o seguinte, assim, né? Se eu falar agora, eu acho que pode sim a gente tocar crianças. Ou deixar as crianças no tocar, cara. Né? Uma vez eu li um psicólogo daqueles bem quadradão, assim, o Isami Chiba, cara. Um cara que tá na mídia aí, meu, japonesão, que ele falava isso: ah, se você ficar pelado na sua casa, cara, né? Ele tá conversando assim com um pai, né? Ficar pelado na sua casa, cara, a sua filha vai começar a mexer no seu pinto e achar que isso é normal. Tipo, sua filhinha vai brigar ali com seu órgão genital e achar que isso é normal. Então ela vai levar isso para o ambiente, né, para fora de casa também. Mexer na genitália masculina e achar que isso é normal. Puta, não, no final das contas eu falo, não é isso que devia, cara, né? Esse não seria o ponto ápice, cara, né? O ápice, quando a gente, né, lidar com o corpo do outro achando que é normal. Né? Desde dentro de casa, cara. Né? Agora, é muito duro a gente falar isso pra nós mesmos, é engraçado, né? Eu não sei, por outro lado, Freud mesmo começa, né? Parece que eu sempre entendi, ele coloca como a origem da civilização no ato da castração, né? Sem castração não tem civilização, cara. Então é uma loucura. Então talvez. Eu acho que eu sou contra a civilização, cara. Não, eu só queria comentar, eu acho que esse último detalhe. Eu acho que a castração, ela tem um sentido tão amplo que ela não precisa se restringir ao sexo, sabe? É na hora que a criança fala. A criança bem pequenininha, tá em cima da mesa e começa a chorar sem motivo. Daí a mãe pergunta: o que você quer? Ah, daí traz uma balinha. Não, não quero balinha. Daí olha pro lado, ela tipo fica tentando imaginar o que a criança quer. E nem a criança sabe o que quer também. Ela tá com, sei lá, vontade de ir no banheiro. E ela não sabe identificar que ela tá com vontade de ir no banheiro e aquilo tá incomodando ela. E ia falar: ó, você fica na sua. Se você quiser chorar, chora. Na hora que você quiser, eu arrumo o que você quiser. E se eu puder, se eu não puder, eu não vou arranjar pra você. Ah, eu quero $2 milhões, uma maleta com a maleta do Pulp Fiction. Não, cara, não vou arrumar a maleta do Pulp Fiction pra você. E eu acho que a civilização dá pra gente continuar convivendo, entendeu? Nessa massa gigantesca de gente. Sem precisar fazer uma castração tão brava como a gente faz, sabe? Bom, isso aí. Peraí. Oh, a gente tá nessa, né? É, fala, Sub, fala. Não, só vou complementar aqui que eu tava falando dessas associações, enfim, tem algumas pessoas, pensadores, filósofos, intelectuais, que defendem, né, a prática sexual, né, entre adultos e crianças, desde que consensual. E tem um livro que causou bastante murmurinho, né, foi publicado, chama Pedofilia, o Caso Radical, que foi publicado em 1980. O livro foi escrito pelo Tom O'Carroll. E vamos lá. E baseou-se nos estudos do Freud sobre a sexualidade infantil para defender a ideia de que as crianças podem desejar, consentir e desfrutar as relações sexuais com adultos. O autor sustenta que cada etapa da relação sexual entre um adulto e uma criança pode ser negociada com pistas e sinais, verbais e não verbais, de modo que cada parte indica a outra aquilo que aceita e aquilo que não. O livro apresenta diversos casos de meninos que mantiveram relações sexuais com adultos, tentando demonstrar que tais experiências foram vivenciadas pelos menores como positivas até que a lei interferiu nelas. No que diz a pretensa inocência das crianças quanto à sexualidade, o Carroll mantém que esta é uma consequência forçada da desinformação sobre a sexualidade a que eles se encontram expostos. Então, só assim, uma pitada para a gente ver como que o negócio é complexo e, ao mesmo tempo, é um tabu. Acho que a grande dificuldade nossa, talvez, para ultrapassar essas barreiras é a moralidade. Entendeu? A gente vive a época dos moralismos e, conforme a gente mais avança na questão das sexualidades, mais o moralismo fica reativo do outro lado. Entendeu? Então, tem que ir com calma, né? Não adianta. Porque basta a gente pensar, por exemplo, aqui embaixo no nosso banheiro aqui do feminino do DCE, tem o nome aí de alguns colegas que estão lá porque mantiveram relações sexuais. E não era com nenhuma criancinha. Não era criancinha, não, tinha 17 anos. Lá, que rapaz. Beleza, na flor da idade, cara. Exato, então você manter relação, né, pra um certo tipo de feminismo, um homem de 40 anos transar com uma menina de 17 configura estupro, porque essa menina de 17 supostamente foi manipulada e influenciada por esse homem mais velho e mais experiente, entendeu? Ela idealizou, ela romantizou, enfim, ela se iludiu com um cara que só queria comer a bucetinha dela. Logo, ele é um estuprador, quer dizer. Então, até mesmo um movimento que era para ser a ponta de lança do movimento de resistência, um movimento libertário, né? No que diz respeito, inclusive, à sexualidade, ele muitas vezes cai no moralismo também. Porque isso é moralismo. Tem algum outro nome para isso, professor? Eu acho que moralismo não é um bom nome, cara. O que você sugere, então? Talvez seja medo, cara. Talvez seja confusão, cara. Talvez seja, né, eu não sei, cara. Sabe, assim, eu acho que não é tipicamente aquilo que eu chamo de moralismo. O moralismo, acho que carrega esse engessamento, né, em volta de algumas atitudes, né, algumas práticas sociais, cara, que você, né, assume pra você e carrega. Mas talvez seja algo mais profundo, cara. Talvez seja um pesadelo, cara. Um arquétipo, alguma coisa do tipo assim ou não? Uma coisa natural do ser humano ou não? Não, é porque eu acho que é moralismo, cara. Eu acho mesmo. Eu acho que é vendo uma moral religiosa, sabe? O certo, o errado. E o certo e o errado estão lidando aí com uma... Estão seguindo completamente, sem questionar, o dado do Estado e da religião. O Estado diz, 18 pode, menos não pode, tá tudo certo. A religião falou beleza também, sendo que a religião, a gente já discutiu isso, falava antes, não pode, sem casar daqui dentro. E agora a religião diz, agora não pode também, sem casar aqui dentro, mas depois de 18. O que aconteceu na moral e na doutrina cristã que agora não pode mais, entendeu? Eu acho que é isso, os caras falaram, ó, dedo no cu não pode, daquele jeito não pode, tudo não pode, e essa galera toda aceitou sem reclamar esse discurso moralzinho, entendeu? Muito fraco, sem raciocínio algum. Mas dedo algum. No cu não pode, cara? Oi? Dedo no cu não pode? Não, não pode, cara, lógico que não. Puta, dedo no não cu. Sabia. É uma cara. Zona erógena totalmente proibida, cara. Você vê os radicais mais pro lado protestante, que eles não tomam banho, cara, sem um shorts, alguma coisa. Não pode, a pessoa, não, nem ela mesma pode ter contato com o pinto dela, com a buceta dela. Tem que tomar banho sem ver. Sexo eles fazem com roupa, cara. Tem que ser posso com roupa, só põe o pinto pra fora, vai abrir um buraquinho e pau, e é só pra procriação. Que coisa mais... acha o quê, cara? Acha que não vai ser animal? Então para de cagar, sabe? Talvez seja um problema mesmo de ordem linguística, assim, cara. Um problema que eu tive quando era criança, cara. Eu ouvia dizer que quem chupa pinto é gay. E depois eu aprendi... Eu aprendi um pouco da ciência, né, dos átomos e das células e tal. E eu falava, puta que pariu, né, a gente carrega. Eu achava que se eu tocasse no meu pinto com a minha mão e por um engano levasse minha mão pra minha boca, cara, eu estaria levando algumas partes do meu pinto pra minha boca, cara. Eu estaria chupando o pinto nesse mesmo instante e portanto seria gay, cara. Isso me deixava um pouco preocupado, cara. Se eu estou, né? Não, se eu estou chupando pinto, eu sou gay, cara. Obrigado. É um problema de razão, de linguística, cara. É uma coisa maluca também, cara. Nas construções de conceitos, cara. Nos levam a elucubrações completamente descabidas, cara. Talvez a gente viva nessa sociedade vivendo elucubrações completamente, meu, descabidas. Cara, o problema é que a gente é cristão até a medula, bicho. A gente não consegue nem imaginar nada sem passar por esse cristianismo que, velho, moldou, velho, a nossa forma de pensar, tá ligado? De entender o mundo, bicho. E lá atrás, sabe-se lá por quê ou por que razão, que eu ainda, até hoje eu não sei, gostaria muito de conversar, sei lá, com uma pessoa que tivesse estudado bastante as religiões, enfim, por que o sexo teve que ser recalcado, né? Pra se desenvolver essa espiritualidade, né, defendida pelas religiões. Porque você poderia utilizar o sexo até como uma forma, por exemplo, de encontrar Deus, de encontrar, né, a sua espiritualidade, enfim. Só que o sexo, ele não é... Talvez ele seja a coisa mais irracional que a gente faz na nossa vida, assim. Quer dizer, você não tem controle sobre a sexualidade, você não tem nenhum controle sobre o sexo, tá ligado? E eu acho que o que a religião quis desde o começo foi tentar administrar a sexualidade das pessoas. Seria uma forma mais ou menos de controlar as pessoas, seria administrar a sexualidade delas. Isso foi feito, né? Estamos falando de 2000 anos, pelo menos, de uma sexualidade que foi conduzida num certo sentido, que é o que a gente ainda está hoje, né? E sei lá, faz muito pouco tempo que a gente se permitiu questionar esses 2000 anos aí de construção da nossa sexualidade, né, cara? E é muito difícil, assim, a gente se esforça, né? A gente faz, a gente dá pequenos passos. Cada dia aí que o sol nasce, a gente dá um pequeno passo. Exatamente, um pra frente, dois pra trás. Um pequeno passo no sentido contrário do que foi feito até hoje. Mas eu considero ainda ser muito pouco, cara. Eu acho que, assim, eu já tô com 31 anos de idade. Poderia, cara, poderia ter feito mais. só queria dar um recado pra todo mundo lembrar que é primavera, que tá todo mundo no cio, galera. Então vamos se liberar dessa galera, disso aí. É importante fazer sexo, cara. É a maneira mais fácil de você encontrar com Deus, tá? Na hora que você gozar, você vai encontrar com Ele, você vai ver Ele. Você não vai se lembrar, mas você vai ver. Se eu quiser falar com Deus... É isso aí, galera. Eu acho que a gente fica por aqui, Sub. Pô, um abração pra vocês, ouvintes, que ouviu essa balbúrdia aqui na Capivara. E para os que não ouviram também. Sou o professor Pearson, quarta-feira. Quarta, no quarto dos fundos. É isso aí, um grande abraço. Sucesso, Leon Freud. Ah, eu acabei de chegar, mas acompanho o movimento e bora viver a primavera. Boa noite, ouvinte. Bora chupar rola, galera. Vamos chupar tudo que a gente vê pela frente. E além disso, não, é importante. Chupa o que você quiser, cara. Mas se tiver vontade, chupa. Essa é a grande verdade da história da humanidade. Isso é universal. E além de universal, leia o Marquês de Sade, que também é do caralho. Ah, e tem um outro cara que chama Apolinário também. Ele é mais pesado. O Sade é mais... ele é fichinha. Legal, então a gente vai ficando por aqui. E daqui 15 dias a gente volta. Certo? Daqui 14 dias a gente volta, então a gente se despede aí do nosso público e vamos deixar um som aí de despedida aí para os nossos ouvintes. É isso aí, querido público. Tchau! Olhos, seus planos. Eu sei que você quer deitar. Não dá ouvido à razão. Não, quem manda é o seu coração. Oh, baby, oh, baby, abraça seus livros no peito. Esconde o que é tão perfeito. Eu sei que você quer deitar, não dá ouvido à razão. Não, quem manda é o seu coração. Baby, a madre da escola te ensina a reconhecer o pecado. E o que você sente é ruim, mas baby, Deus não é tão mal assim. Não, não, não, não, baby. No quarto crescente da lua, descobre a vontade que é sua. Eu sei que você quer deitar. Não dá ouvido à razão. Do batom vermelho, por que esconder no lençol? Se dentro da imagem do espelho, baby, baby, o inferno é o fogo do sol. Não, não, não, não, baby. Hoje você faz 13 anos. Eu vejo os seus olhos. Eu sei que você quer deitar. Não dá ouvido à razão.